que seja feita a nossa vontade, mas não é assim na presença do Eterno. Importa que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Importa que o Senhor reine e que nós o sirvamos. Importa que Cristo seja adorado e nós, como criaturas e filhos de Deus, o adoremos em espírito e em verdade. Mas muitos de nós queremos sempre que o Senhor seja o nosso patrocinador dos nossos projetos, em detrimento daquilo que Cristo é e fez nas nossas vidas. Que você possa ter a dimensão e a consciência de viver uma vida plena na presença de Deus. Que importa é nós morrermos para si próprios, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o caminho de Cristo. Este caminho, que é o caminho santo, que é um caminho de renúncia e de santificação, por mais doloroso que seja inicialmente, ele é bendito, profundo e maravilhoso, porque os caminhos do Senhor são deliciosos. Fique na paz e continue conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Salmos, capítulo 73, no verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui tem uma promessa para mim e para você, que está nos dizendo que se o nosso coração for limpo, Deus vai ser bom para nós. Existe uma promessa no Salmo 84, verso 11, que diz assim: bem nenhum o Senhor sonega aqueles que andam retamente. O coração, na palavra de Deus, ela é comparado como uma terra. Jesus, quando ele fez a parábola, quando ele falou da parábola do semeador, ele sempre colocava a semente, caiu em terra boa, a semente caiu em terra pedregosa, a semente caiu à beira do caminho, comparando as atitudes do nosso coração com a terra. Agora, nós podemos deixar a nossa terra, o nosso coração limpo, para que a bondade de Deus nos alcance. Deus é bom para com os de coração limpo, ou deixar com que algumas sujeiras atrapalhem a bondade de Deus de chegar nas nossas vidas. Uma dessas sujeiras que a Bíblia se refere chama-se medo. Quando você tem medo, você está falando o seguinte: Deus, eu acho que ele não é tão poderoso, eu acho que ele não pode resolver esse problema, eu acho que ele não enxerga ou ele não tem a capacidade e a mão tão poderosa assim para tirar esse problema, tirar essa dívida, resolver qualquer que seja a questão. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, no verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No verso 16 diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e em Deus nele. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando você tem medo, as coisas não rompem na tua vida. Quando Israel, ele estava saindo do Egito para conquistar Canaã, Moisés escolhe 12 homens, manda espiar a terra, tal. Aqueles 12 homens voltam, e 10 homens, eles colocam medo no coração do povo, e por causa daquele medo, a promessa de Deus demorou 40 anos para ser concluída sobre o povo de Israel. A Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio 1:28, que aqueles espias, diz a palavra de Deus assim, fizeram com que o nosso coração se derretesse de medo. O medo, ele é algo prejudicial ao teu coração. Agora você pode me perguntar: como que eu faço então para tirar esse medo do meu coração? Tudo que você precisa, Saber para ser bênção na sua vida tem escrito na Bíblia, que é o manual que Deus fez de mim e de você, o manual que Deus fez do homem. A Bíblia diz aqui no livro de 1 João, capítulo 2, verso 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a sua palavra. Quando você começar a meditar na palavra de Deus, quando você começar a tomar posse das promessas de Deus, a Bíblia, essa expressão, não temas, ela tem registrada 366 vezes, mostrando o cuidado que Deus tem para contigo todos os dias. Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, basta seu cada dia o seu mal. Mas para cada mal que existe num dia, Deus colocou o seguinte: não temas. Em Gênesis 15, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Para Jacó ele diz: por onde quer que andares, eu irei contigo e te abençoarei e te protegerei. Nunca jamais te abandonarei, em Hebreus. Várias promessas Deus tem para mim e para você. Então, quando diz aqui: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nós lemos um pouquinho versos atrás: o amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando vem a dúvida, quando vem o problema, o que que você faz? Você se apega a um versículo bíblico e você fala: Deus vai me livrar. Esses dias eu estou vivendo uma situação de muito conflito, porque eu vislumbro um problema grande, comercialmente dizendo, mas o que que tem me sustentado? A Bíblia diz no Salmo 112: ao justo nasce a luz nas trevas. Ao justo nasce a luz nas trevas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que usar contra mim juízo, eu a condenarei. É nisso aqui que eu tenho me firmado. É nisso aqui que eu tenho lançado fora todo medo, sabendo, Salmo 112, ao justo nasce a luz nas trevas. Como Deus vai fazer, o que que Deus vai fazer, eu não sei. Eu sei de uma coisa: Deus vai me livrar, Deus vai colocar a sua boa mão, Deus vai fazer com que ao justo nasça a luz nas trevas, Ele vai me dar uma saída. Então, a primeira coisa que nós temos que lançar fora chama-se medo. Medo tira a bondade de Deus, porque faz com que o nosso coração fique sujo. No programa de amanhã estaremos estudando outras coisas para que o nosso coração seja uma terra limpa, para que a bênção de Deus nos alcance. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus queridos. Vamos meditar na palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, que está lá em Mateus capítulo 9, no verso 14, que diz o seguinte: então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jejum é uma prática espiritual. É um exercício que todo cristão deve fazer. Veja que esse texto diz que os homens perguntam a Jesus por que os discípulos não jejuavam. E na realidade, meu querido, Jesus está dizendo que o próprio Deus já estava com eles, o Senhor, Jesus Cristo. Por isso eles não estavam jejuando. Então nós jejuamos para buscar, de uma maneira mais intensa, a presença do Eterno. Jejum significa ter fome de Deus. Então, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus com uma intensidade maior, nós estamos dizendo: nós temos sede e necessidade do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com um propósito. De repente, para abençoar o nosso casamento,

e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Saiba, você quando busca Deus, quando tira um tempo para ter comunhão com o Senhor te recompensa. O Senhor te dá aquilo que você precisa, às vezes muito mais do que você precisa, te dá livramento, te dá paz, te dá aquilo que o ser humano necessita. Paz interior, porque diz lá no livro de Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Essa eternidade ela só é suprida com o amor de Deus. Então, busque a Deus, gaste você um tempo de oração, Deus ele vai ver que você se importa com Ele. Quando você se importa com o Senhor se importa com você. Que Deus te abençoe, receba um beijo no seu coração e até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Caminho Santo. Meus amados, nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Agradecemos a sua audiência. Ouça o programa Caminho Santo e o Culto Brasil pelo site www.pregaçõesevangelicas.com.br pregaçõesevangelicas.com.br. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.